Como é que vi esta partida? Devo dizer que com enorme interesse. Em primeiro lugar, porque o Oliveira do Hospital habituou-me já a fazer um bom futebol e mostrou que tinha uma belíssima equipa, mas sabíamos estar hoje aqui para defrontar uma equipa da primeira divisão ou da nossa primeira liga. Era uma tarefa extremamente difícil e até muito ingrata. Mas, atendendo àquilo que o Oliveira do Hospital conseguiu fazer dentro do jogo, mesmo na primeira parte em que entraram mais nervosos, nós vimos que havia uma igualdade muito próxima a nível daquilo que era a vontade de cada uma das equipas. A segunda parte correu substancialmente melhor. Infelizmente, depois de termos marcado o segundo golo, acabámos por sofrer um segundo golo deles, que eu, do meu ponto de vista, devia ter sido, se calhar, tão bem anulado como foi o terceiro. E, portanto, a partir daí, a equipa ainda se galvanizou mais, foi mais para a frente, conseguiu fazer os golos e conseguiu obter a vitória. É lógico que podemos dizer assim, se calhar o Rio Ave rodou a equipa, mas o Oliveira também foi obrigado a rodar a sua equipa. E dentro de campo mostrou aquilo que já tínhamos visto. O Oliveira este ano tem um excelente plantel. Pode-se bater de igual para igual com todas as outras equipas e pode-nos dar muitas alegrias ao longo da época, de maneira a chegarmos ao final desta Liga 3 sem sobressaltos. É isto que eu desejo. Estar aqui hoje foi uma redobrada alegria, porque de facto, depois de vermos todos os nossos clubes eliminados da Taça de Portugal, temos aqui um legítimo representante que nos vai honrar uma vez mais na próxima eliminatória. Próximo adversário, qual será o melhor adversário para Oliveira? Ele, neste momento, não sei o que vos posso dizer, mas há um ou dois que hoje eliminaram também clubes da primeira divisão, que se viessem aqui, seria uma boa garantia para um belíssimo trabalho a desenvolver aqui e, se calhar, com um novo sorriso para o Oliveira do Hospital. Sr. Rodas, obrigado. Obrigado eu.